Poema Picos Baixos. Momentos desesperados em que falta tudo, até o ar. Nos sentimos desanimados, só apetece chorar. Espero pela força, força essa que não vem. Já nem sei que por que torça, já nada me convém. Nunca soube o caminho, tenho olhos, mas não vejo. Sinto-me sempre tão sozinho, muito mais do que desejo. Muito obrigado.